Bom, nosso entrevistado é o presidente da Bayer, o Wander Luck, que outro dia chacoalhou aí as redes sociais, LinkedIn, Face. Eu vi uma entrevista sua, acho que foi para Exame, dizendo que as multinacionais têm as suas políticas de inclusão, mas negro é só no Brasil porque o problema surge só aqui. Surge aqui mais por conta da população negra ou porque aqui o preconceito é mais arraigado? Não, na realidade a Bayer tem uma política de diversidade e inclusão, né, global. No momento onde tem mais foco são as mulheres, LGBT e culturas, pessoas com experiências de países diferentes se movimentando pelo mundo Bayer, né, vários países. Deficientes tem a sua própria lei na Alemanha. Então, tem lei também. Também tem lei. Então, no caso da inclusão racial, é uma coisa típica mais assim nos países que precisam, né? E o Brasil, eu queria que você falou a verdade, o Brasil tem mais de metade da população afrodescendente. Então é uma coisa que eu acabei perguntando e eles falaram, bom, se for uma coisa local, você tem que fazer no Brasil. Só para entender um pouquinho, porque quando a gente vê alguns ministros do Supremo, tem um discurso humanista, eles passam por LGBTG, passam por mulheres, passam... o negro fica de fora. É a questão social que acaba provocando essa discriminação maior? É uma boa pergunta. Eu acho, na minha percepção, é que depois que do meu post eu aprendi muitas coisas, conheci muita gente maravilhosa, assim, eu conheci juízes, advogados, empresários, executivos, é um mundo maravilhoso, pessoas fantásticas. E aí eu cheguei à conclusão que eles são invisíveis. Os negros são invisíveis na sociedade. E é uma coisa inconsciente, né? Que a gente está, os brancos estão proativamente, é uma coisa que a gente não nota no nosso dia a dia. Então essa foi a minha experiência, né? De ser um mundo invisível. Aí eu também, na minha experiência, eu notei é que muitas pessoas não sabem abordar esse assunto nas empresas, por falta de tato, de medo, talvez de deixar um mau sentimento, de, sabe, pessoas ficarem chateadas. Então o que eu fiz, eu comecei com dois negros na empresa que eu conhecia. Fui tomar um café, Starbucks, e eu perguntei eles tudo, o que eu devo fazer para tocar nesse assunto na empresa? Eles falaram, olha, você faça o que está fazendo, converse com a gente, né? E eu falei, mas o que eu devo falar? Eu falo preto, negro, afrodescendente, afro-brasileiro? Não, falo que, assim, o correto é afrodescendente ou negro, tá tudo bem, mas contanto que você converse sobre os negros, tá bom, tá. Já, né? Acho que já é muito positivo. Aí eu perguntei também se vocês se sentem discriminados na empresa. Aí realmente não se sentem discriminados. Mas a percepção, de forma geral, isso eu venho aprendendo. Aí eles não se sentiram? Não, mas a sensação de que tem que se esforçar muito mais para aparecer uma promoção, um reconhecimento. Aí eu fiz reuniões com mais grupos, com mais pessoas também da empresa. E na realidade isso é o mesmo padrão, né? Que a Bayer é uma ótima empresa, que eles se sentem acolhidos e tal, mas a percepção que na hora de evoluir eles têm que se esforçar muito mais. E agora eu fiquei sabendo ontem também, antes de ontem, numa reunião que eu tive com pessoas externas, que aparentemente até quando você promove um negro e ele tem uma equipe abaixo dele, pessoas da equipe boicotam o novo chefe. Olha só. Isso é uma coisa que não me tinha dado conta, que até nesse caso ele sofre aquele tipo de bullying, né? Então, eu vi nessa entrevista que você trata com a área de diretores, mas você tem toda essa percepção da invisibilidade do negro em recursos humanos. Como é que faz para inverter essa lógica? Eu diria assim, o recursos humanos é o meu grande aliado, né? Tá. E obviamente que isso aqui é um processo, porque assim... Tanto eu como recursos humanos, a gente não estava habituado a focar tanto nesse tema, a gente é um aprendizado para todos. Então hoje avançou bastante, né? E nós estamos agora no caso da Bayer, antigamente a gente fazia contratações através do site, isso ia para um terceiro, ele fazia a seleção e mandava os melhores candidatos para a Bayer. A partir deste mês, mundialmente, nós invertemos. Agora nós já fazemos assim, nós colocamos as vagas na internet, no site da Bayer, que chama Bayer Carreiras, e aí a pessoa se inscreve lá, e a partir daí, agora, quem vai selecionar são as pessoas da Bayer. Então, e também nós vamos incluir agora uma possibilidade da pessoa colocar, se ela é negra, LGBT, é voluntário, ela pode colocar ou não. Tá. Mas ela colocando, no caso nosso, vai ser uma vantagem, porque a gente pode... Às vezes você aplica um filtro, a pessoa fica fora. Mas talvez pelo fato de ser afrodescendente, a gente vai olhar outras coisas, né? Tá. Então ela tem uma chance maior de ser assim, pescada, para a gente conhecer um pouco melhor. Porque você tem talento, você tem pessoas com experiência, né, e pessoas com potencial. Às vezes, no caso dos negros, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, falar tudo bem, a experiência é muito importante, mas o talento e potencial, nesse caso, é igualmente importante. É. E como agora estamos tendo, tem a cota nas faculdades e nós contratamos 200 estagiários por ano, então a nossa ideia é de ter 20% de cota, o meta, para estagiários, para começar por aí. Né? Então, um dos pontos é o seguinte, quando você vai fazer a seleção por faculdades e tudo, as melhores faculdades são de brancos. De Isso. que maneira que a seleção independe da... Então, que teoricamente eles viriam com mais preparo inicial do que o negro que frequenta uma faculdade menor. É, eu acho que é assim, até antes de entrar na faculdade, os brancos já têm uma vantagem, alguns já viajaram para o exterior, fizeram curso lá fora de inglês e tal, e você vê muitos negros que tiveram que batalhar muito para chegar na faculdade, né? Isso. Mas enfim, eu acho que aí as empresas, elas têm que talvez flexibilizar, não no potencial, na parte teórica, mas mais talvez pelo fato de faltar um inglês, por exemplo. Tá. Falta inglês? Vamos dar um curso de inglês, então. Vamos dar tempo para as pessoas encaixarem no perfil que precisa. Vocês estão começando agora essa política. A Unicamp ela fez um estudo pegando... Isso, ouvi também. Um estudo fantástico, né? É. Pegando o potencial, quando entrava, e potencial de evolução. Então, talvez pela garra, pela... Pela Isso. vida dura que tiveram até então, tinham mais garra e evoluíam mais rápido. É, saíram melhor que os brancos. Né? Saíram melhor que os brancos. Eu vi, vocês ainda não têm massa crítica para poder analisar, avaliar, não? Não, mas eu acho assim, a gente se... acho que um dos motivos que é... Assim, o fato da Bayer estar saindo mais com maior visibilidade, isso é bom para motivar os candidatos negros também se inscreverem na Bayer. Não vai ter discriminação, e muito pelo contrário. Né? E como fazer dentro da carreira interna da Bayer para que esse sentido de inclusão prevaleça? Então, essa é uma boa pergunta. A nossa dificuldade hoje é que nós dependemos muito dos gestores, as pessoas, diretores, gestores, pessoas que contratam gente. Pessoalmente, eu contrato poucas pessoas, né? Porque eu estou num nível maior, mais alto, e no dia a dia tem algumas pessoas que trabalham comigo, eu não troco tanto, né? Mas você tem áreas na empresa onde você tem uma rotatividade maior, você pode, às vezes, na hora que você for procurar um novo candidato, colocar um candidato afrodescendente. Então, estamos aumentando essa sensibilidade, né? Essa é a ideia. Só para dizer, aqui é um exemplo recente do Brasil, que acredita que você teve ascensão das classes mais... com menos posse aí, criou uma resistência grande na classe média. Dá para observar isso dentro de uma corporação? Como é que vocês fazem para quebrar essa resistência? Então, nós temos na Bayer um comitê de diversidade, e o comitê de diversidade são também esses pilares que eu falei, que as mulheres, LGBT, deficientes e negros, né? Que são os mais importantes, mas no final diversidade é tudo, né? Você não pode botar umas caixinhas, né? Diversidade é tudo, isso. Qualquer tipo de pessoa, cada pessoa é diferente, né? Era singular, né? Mas para a gente organizar um pouco mais, temos esses blocos. E cada grupo tem, a gente chama de grupo de afinidade. Então nós temos um grupo de colegas cuidando das mulheres, cuidando dos negros, PCD, LGBT. Então, e aí, por exemplo, hoje tive uma reunião, mostrei as fotos para você, que a gente estava só com os negros fazendo um plano de ação, né? Como a gente vai abordar o tema, o que falta fazer. Isso é muito gratificante. Eu acho que na minha carreira tem sido uma das experiências mais importantes, porque você acaba mexendo no coração das pessoas na empresa, né? Ele sente que pode ser protagonista. Claro, é muito bacana. Então é assim que funciona. E obviamente também, como eu falei, para todos nós é um aprendizado. Está sendo aprendizado. Só para ter uma ideia, que tipo de sugestões que saíram dessa reunião? Bom, assim, nós estamos, obviamente, uma é como é que a gente pode atrair mais talentos, né? E trazer mais negros para a empresa. Então, o que falta? Bom, falta, obviamente, os bons candidatos, né? Porque não adianta você trazer um candidato que não está preparado para um cargo e forçar uma situação que não vai ser bom para o candidato. Vai até, de repente, estragar a causa. Está vendo? Você trouxe uma pessoa afrodescendente, mas ela não conseguiu fazer. Então, temos que selecionar bem pessoas com potencial para realmente entregar o que a gente espera que entregue. Então, esse processo está agora abordando assim, como é que a gente pode agora influenciar os gestores que contratam. Por exemplo, para cada vaga que houver, eles pelo menos entrevistarem uma pessoa da diversidade. Né? Então, aí, obviamente, que o negro tem uma coisa especial, porque a diversidade tem LGBT, é uma pessoa que você pode não saber que será ela, porque ela não quer que você saiba. Um negro não pode esconder a cor da pele dele. E dentro dessa consideração dos negros, as mais prejudicadas são as mulheres negras. Tá. Porque ela já é discriminada por ser mulher e por ser negra. Você tem o assédio moral, assédio sexual e a discriminação de raça. Né? Então, são coisas que eu vim aprendendo através do meu blog. Comentários de pessoas que me mandaram... Até comigo, é um mandaram... blog interno ou um blog aberto? Não, blog aquele... Não é blog, desculpe. Ah, o do Facebook? Post, né? Desse post. É, houveram vários comentários em off, pessoas que me escreveram diretamente, mas não para aparecer no post, falando, olha, eu estou mandando essa mensagem, continue, porque para nós é importante ter uma pessoa assim que apareça um pouco mais do que a gente para apoiar a nossa causa. E assim, falando, eu tenho medo de colocar um comentário com medo de perder o emprego. Que coisa. Você vê esse medo. Então, só para entender, como que é a relação do chefe negro com os seus subordinados? Bom, chefe, eu pessoalmente não conversei muito com chefes negros. Né? Assim, o que eu fiquei sabendo outro dia, conversando com pessoas fora da Baia, existe um fenômeno também que às vezes, bom, você tem, o negro tem que primeiro conseguir evoluir na empresa. Às vezes, se ele chegar numa posição de liderança, ele pode sofrer um bullying reverso, ou seja, as pessoas que se reportam a ele acabam dificultando a vida do novo chefe porque ele é negro. Né? Esse é um fenômeno novo que eu não me tinha dado conta que pode existir. Mas eu acredito que com o tempo, se a gente conseguir mobilizar toda a empresa, já desde agora, que esse problema vai ser cada vez menor, porque toda a empresa vai estar realmente conectada e falando agora realmente... Agora fica para nós, um negro que passa por todos esses desafios, desde lá de baixo, quando chega lá em cima, vira um gigante aí que... Mas olha, o que eu aprendi com as pessoas que eu vim conhecendo, tem negros que, quando você conhece essas pessoas, tem uma certa postura que se impõe. Você já respeita na hora que conhece a pessoa. Isso que eu chamo a autoestima elevada. Então, os negros têm que desenvolver essa autoestima, porque senão eles não vão sobreviver. Então, a dica que eu dou assim, para aquelas pessoas negras que talvez tenham um pouco de baixa autoestima, que procurem pessoas com mais autoestima negra, para que ajudem elas a saírem dessa posição de ser menos, se sentirem menos. Né? Então, em relação às mulheres, aí, as mulheres têm um perfil diferente dos homens, aí, com inúmeras qualidades aí, que são sensibilidade, tudo. Como é que se comporta a mulher executiva dentro da Baia? Bom, eu diria assim, a Baia, nesse aspecto, a gente está bem, estamos bem, de forma geral. Tem áreas que nós temos, assim, mulheres em nível de diretoria, vice-presidência, onde também os subordinados delas, a maioria são mulheres. Temos áreas que tem 80% mulheres. Né? Mas o que acontece? No nível maior, o mais alto, nós temos somente 14%. A média da Baia é 35%, aqui no Brasil, que é um bom número. Mas, obviamente, também conversando com o grupo de afinidade, eu penso, o que eu escutei também, o problema às vezes pode ser o assédio sexual, talvez nas fábricas, por exemplo. Não nos talvez o assédio moral, essas coisas. Então, eu não estava sabendo esse detalhe. Então, na realidade, a gente tem que se informar um pouco mais. Mas, de forma geral, eu diria que estamos num bom caminho. Quer dizer, a fórmula é dar voz para esse setor e eles ajudaram a definir as políticas. Eu digo também, os grupos de afinidade, eles têm que cobrar dos gestores. Não é só a minha função como presidente. Eles têm que me apoiar nessa missão, e também ajudar a RH, porque a RH também, quem decide, afinal, contratar uma pessoa ou não da diversidade é o gestor. Mas eles têm que, então, de uma certa forma, cobrar também. O RH... Em tese, assim, eu só tenho mais sensibilidade para... Mais sensibilidade. Temos aí pessoas... Eles são os parceiros preferenciais. E temos pessoas da diversidade também na área de RH, né? Representando. E o que a gente se deu conta agora é que o tema diversidade é tão importante que a gente não pode fazer isso com o braço esquerdo. Uma meia pessoa se dedicando a isso. Realmente, está pensando, tem que ter uma pessoa totalmente dedicada à diversidade. Então, outro dia saiu uma pesquisa do pessoal do Instituto Alana mostrando que em empresas que têm pessoas com deficiência, tem mais, o ambiente melhora, tem mais produtividade. Vocês têm alguma forma de mensuração? A gente não mediu assim, isso não, mas de forma geral, comentários que a gente ouve, porque eu noto que os empregados da Bahia estão muito motivados com essa atividade nossa de diversidade, de forma geral, né? Não só os negros, de forma geral. Eles têm muito orgulho disso. E eles também acham que eles estão sim. Aqui não temos, nós não temos, vamos levantar os KPIs. Essa é uma coisa que saiu do projeto hoje, do nosso workshop. Mas eles sentem que está tendo uma mudança. Eles olham, eles estão vendo que realmente eles sentem que está, de uma certa forma, o fato de falar mais sobre diversidade, tudo isso aí está ajudando. Em relação a pessoas com deficiência, nós temos também um desafio, né? Porque nós temos uma cota, que é legal, né? Obrigatória. Dependendo do tipo de indústria, você consegue cumprir essa cota. Se você tem um call center, só pessoas sentadas no telefone o dia todo, fácil você cumprir a cota. Se você tem atividades onde você tem mais de 1.500 pessoas fazendo vendas no campo, no Brasil inteiro, não é que é difícil, que é impossível. A cota é por atividade ou é... A cota é para a empresa. É para a empresa, né? Então, na realidade, então, para nós é um desafio, porque nós temos hoje também um programa de aprendizes, onde a gente, cada ano, a gente prepara 40, duas ondas de 40 aprendizes para se preparar, junto com a Senai, para se prepararem para o emprego. Alguns ficam na baia e outros acabam sendo colocados no mercado. Então nós temos esse programa para desenvolver aprendizes com deficiência. Né? Então, uma das discussões que se tem aí sobre a deficiência é a seguinte: tem que ser paternalista ou tem que dar chance? A maneira de dar oportunidade, como é que é? É uma boa pergunta. Assim, às vezes eu faço café da manhã com os empregados da empresa e em uma ocasião, no Rio de Janeiro, tinha dois deficientes no meu grupo. E um deles falou, e o outro também endossou, falando: olha, a gente não está aqui só para cumprir cota. Nós queremos ter carreira também na Bayer. E nós temos pessoas fazendo carreira com deficiência. Mas o que a gente tem que evitar é que um gestor aceite uma pessoa com deficiência. Não, vamos botar ele ali, porque é cota, né? Deixa ele lá e não se preocupa com ele. Então essa é uma outra sensibilidade que tem que desenvolver também mais. Quer dizer, vamos supor que o corpo de funcionários da Bayer represente aí um perfil da classe média brasileira. Quer dizer, a aceitação veio do contato deles com esse mundo. É uma pedagogia que tem que passar pelo contato com a pessoa com deficiência, tratando igual a pessoa com cor. Como é que se consegue esse vento a favor? Ah, então, eu acho que assim, acho que começando pelo exemplo, né? Tá. Então, eu sempre falo, a gente não pode delegar a diversidade para RH. Porque assim, eles são RH é motor disso, ele faz a gestão, eles têm um papel importante. Mas o comitê executivo e o CEO, como eu, nós temos a obrigação de envolvermos, né, no caso, nessa luta, porque temos que dar um exemplo, né? E aí, assim, o que eu noto também quando eu estou falando, sendo convidado para dar muitas palestras, né, que executivos do meu nível, eles têm um certo medo de exporem o coração. Tá. Né? E aqui a palavra-chave, no caso de diversidade, é a empatia. E a empatia começa forçosamente pelo coração. Você não pode começar de empatia pelo cérebro. Né? O cérebro é importante também. Mas você tem que ser sincero. Não adianta ser uma coisa que é politicamente correta para sair bem na foto e falar: minha empresa também faz diversidade. Tem que ser uma coisa que você possa efetivamente mostrar e que as pessoas reconheçam. Então, eu acho que esse é o grande desafio. E assim, a qualquer CEO, se eu tivesse que dar uma dica, eu diria: converse com o pessoal da diversidade, converse com os negros, juntem eles, converse com eles, que é um novo mundo que vai se abrir. E é maravilhoso. A verdade é essa, é maravilhoso o que a gente vai aprender e conhecer com essa experiência. Então, a gente está numa fase aí global aí de intolerância, de xenofobia, preconceito contra imigrantes. Como que você vê isso aí? Dentro do universo da Bayer, como é que em outros países está se dando essa intolerância e como que a Bayer se posiciona? Bom, de forma geral, eu diria, a Bayer é obviamente a favor da diversidade. Ela também cumpre com as leis dos países e ela realmente tem uma política de inclusão. Né? Isso aí fica bem claro globalmente. É que a necessidade de cada país varia um pouco. Tá. Né? Nós temos, por exemplo, a causa negra, porque o Brasil é fora da África, é o país que mais negros tem, né, Brasil. Então, e temos os Estados Unidos, que é somente 14% da população que são afrodescendentes. Aqui são mais de 50%. Tá. Então, o que eu falo, eu já tive um contato com o pessoal aqui dos Estados Unidos, da Bayer, que lá também tem um grupo de afrodescendentes, para a gente trocar experiências. Né? Então, eu acho que os Estados Unidos e o Brasil, e talvez alguns países da América Latina, que tenham a mesma situação que nós temos aqui. Então, depende muito os imigrantes, nós não temos tanto no Brasil, mas nós temos hoje imigrantes chegando, né? Que nem todos são afrodescendentes, né? Também tem brancos e tudo isso, mas é uma coisa à parte. Mas, obviamente, nós não temos política de exclusão, as coisas de não, vamos ficar onde está agora. O fator cultural, a música, é utilizado de alguma maneira para esse processo Não, assim, proativamente, não. Assim, eu conheço alguns músicos, artistas também, que eu tive contato. Porque o que acontece? No caso dos negros, você, quando fala de esporte, né, futebol, música, né, teatro, você fala, tudo bem, tem negro, que legal, né? Executivos, ninguém se preocupa. Eu tenho uma coleção de capas de revista de negócios, onde você vê homens e pessoas de sucesso, trainees que deslancharam, né? Você pega chefe, eu sou gay, né? Falando dos gays, mulheres poderosas. Você não vê nenhuma pessoa negra nesse grupo. Eu vi duas capas onde apareceram os negros, onde um tema era a crise do Brasil, aí tinha um negro, e uma onde tinha mais negros, que eram desenhos sobre o desemprego. Então, é um viés inconsciente. Tá, com certeza, nenhum jornalista vai falar, não vou excluir os negros. Mas a gente faz isso inconscientemente. A sua acessibilidade para esse tema surge como? Formação familiar? Eu acho que é formação familiar. Essa pergunta você não faz, né? Eu estava até pensando, assim, mas é por causa dos meus pais, que a minha mãe passou por uma guerra, eles vieram da Holanda para cá, em 1947. E aí a minha mãe passou por uma guerra na Holanda, ela não conhecia meu pai. Meu pai estava na Tailândia como prisioneiro de guerra dos japoneses. E ele trabalhou no Burma Railroad, que é aquele Bridge over the River Kwai, né, aquele filme. Né? Ele foi preso lá 3 anos fazendo um trabalho de escravo, basicamente. E uma vez me marcou muito, que meu pai nunca falava sobre a experiência da guerra. Nunca. Eu fui, depois que ele faleceu, já faz 35 anos, mas eu comecei a ler livros sobre a história do meu pai. A gente sempre vai recuperar o pai depois que morre. Porque ele nunca falava sobre assuntos. Né? Mas uma vez perguntei para ele, pai, você se lembra muito da guerra? Aí ele ficou calado assim, ele olhou para mim. Não tem nenhum dia que não pense, que não pense nisso. Então, você vê como é profundo. Então, eu fico imaginando para os negros como é que foi. Assim, hoje no carro vindo para cá, eu vi uma pessoa negra na rua e eu pensei, há 3, 4 gerações atrás, essa pessoa tinha escravos na família. A gente para pensar que, né, com certeza, eu acho que o meu avô nasceu na época da escravidão. O Brasil foi quando meu avô nasceu, porque não é tanto tempo atrás. Na hora que a gente se dá conta, então eu comecei a pensar, basicamente, não é que eu li muitas coisas, comecei a pensar um pouco assim, o Brasil está nessa situação, quem discrimina são os negros, os brancos, né, efetivamente. Quem trouxe os negros para o Brasil foram os brancos, e todo mundo sabe como é que foi, né? Quem ajudou a construir o Brasil fisicamente, os prédios históricos, foram os negros, e até hoje, todos esses prédios que nós vemos aqui também, a maioria são os negros que estão ajudando ainda a construir o país, literalmente. Mas, na realidade, quando houve o fim da escravatura, o que aconteceu? Os negros não podiam ler e escrever, não tinham posse, não tinham dinheiro. Ah, pode ir por aí, vai... Aí o que aconteceu? Foram fazer as favelas. E então as favelas foi uma criação dos brancos também. Agora, os brancos daquela época e os negros daquela época não estão mais aqui. Mas o problema continua. E até piorou. Né? Aquilo que nós conversamos antes, quer dizer, carro blindado não tinha antigamente, os muros altos nas casas não tinha... Então, as pessoas se blindando. Agora, se houvesse mais integração social e racial, a gente estaria diminuindo esse problema. Porque, com certeza, tem muita gente que nasce numa condição menos favorável, que não quer essa vida de ser de assalto. Eles querem realmente ter um filho pequeno, eles querem dar educação, querem avançar. E só para terminar, quer dizer, eu acho que nós temos que ter aqui no Brasil modelos de pessoas negras que conseguiram ter sucesso, e aí os brancos têm que ajudar, porque é uma causa de todos, e os brancos são, como eu falei, são os que discriminam, então nós somos parte da solução. A gente não pode resolver esse problema se a gente não se envolver. Então, assim, um apelo que eu faço às pessoas que estão ouvindo aqui, é que realmente aqueles CEOs que têm também estão mais sensíveis a essa causa, eles se envolverem mais. E como é que você vê esse ambiente corporativo? Ele tá mais, tem mais acessibilidade para isso? Ainda tem, muito... assim, eu diria assim, bastante, né? Muitas assim, pessoas mais próximas falam, não, Théo, isso que você está fazendo, você sempre insistiu muito, a gente não entendeu por quê, mas agora eu estou vendo por quê, você tem razão. Assim, eu preparei já uma apresentação também que eu estou desenvolvendo com a minha visão, né, de branco. Mas é muito interessante, mas eu falo, vocês todos concordam, né? Ah, mas por que vocês não fizeram nada até agora? Por que vocês não fazem alguma coisa? Aí fica meio... Não é que eles não queiram fazer, eu acho que é porque não sabem como fazer. Tá. A questão negra, realmente você tem que ser proativo e começar a conversar. Mas eu acho que isso vai acontecer. O que eu sinto, eu acho que não é porque eu estou mais envolvido, que eu estou sentindo que está tendo um movimento assim, de uma aproximação, onde todo mundo se deu conta que negros e brancos têm que trabalhar juntos. Existem também negros que falam, não, isso aqui é a nossa causa, você não se meta, né? Foram algumas críticas que eu recebi, né? Eu falei, não, você tem razão, eu não posso ser protagonista. Isso tem que ser um colaborador na causa. É. Mas o protagonista tem que ser os negros. Sabe, né? Que teve, no começo do século, na minha cidade, um negro dentista foi escravo, conseguiu alforria, foi a pé até o Rio, se formou protético, virou dentista, era um dos políticos mais influentes do começo do século. Eu estava escrevendo a biografia do Walter Cordeiro Salles, que é da cidade. Eu só descobri que ele era negro quando eu fui entrevistar uma velha moradora sobrevivente, porque nos livros não se mencionava a cor dele. A cor dele, Era uma exceção que era o negro bem-sucedido na época lá, mas não... Isso, mas você é otimista, porque nós tivemos avanços aí em várias áreas, no setor corporativo, aí, novas leis e tudo, dessa parte de inclusão. Estamos agora meio num lusco-fusco. Você é otimista em relação ao Brasil? Sempre otimista. Eu também tenho um passaporte holandês. Eu estou aqui por opção. Na realidade, não contei a minha história para você, mas eu nasci no Brasil. Meus pais, quando eu tinha 12 anos, eles voltaram com a família para a Holanda. Então, eu saí do Brasil com 12 anos, sendo totalmente brasileiro, né? Sem saber ler ou escrever holandês. Uma semana depois, eu estava na sala de aula, na Holanda. Na Holanda? Sozinho, porque meus pais vieram mais tarde. Então, eu tive que adaptar, aprendendo, né? Aí, meu sonho sempre foi voltar para o Brasil. Eu falei para meus pais, um dia que eu me formar, eu vou voltar para o Brasil. Então, eu me formei em dezembro, em fevereiro, março, estava aqui, já com emprego. Sozinho? Sozinho. Olha, 24 anos. Porque realmente é coisa de, talvez, uma loucura, né? Meus pais, você está louco, né? O Brasil, é que eu tenho vontade de fazer. E nunca me arrependi, né? Ah, é assim, o Brasil, a gente está passando por um momento muito especial, toda a crise política, a corrupção, mas eu acho que só vai ser bom para o futuro, né? Se no futuro as pessoas, nós brasileiros formos eleger novos políticos, que a gente pense bem em procurar aqueles que são honestos, né? Assim, hoje a política não é mais se é esquerda ou direita. É se é corrupto ou honesto. O resto a gente conversa, porque é como é na Europa, né? O resto a gente conversa, a gente dá um jeito, mas tendo políticos honestos ou não corruptos, isso já seria um grande avanço, né? E eu tenho esperança que o Brasil vai melhorar. Eu confesso que às vezes falo, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? A gente volta para a Europa, tudo funciona direito. Mas também, quando você vê o povo brasileiro, não tem nada igual, né? A verdade é essa. É isso aí. Muito bom, Théo. Muito obrigado pela sua entrevista aqui. Prazer pelo trabalho.